feito pluma se faz presente, pairando nas retinas atentas, trazendo na brisa mansamente um perfume que rompe a alma, acalma, faz surgir a alegria, emergir a empatia, ressurgir a fantasia. Faz sorrir sem ter vontade, faz despir das vaidades, brilha. Suas palavras são todas notas numa canção sem fim. Com luz própria nos fere os olhos, com a energia de sua euforia. Doce, emotiva, aflora na pele os sentidos. Meio deusa, intocável como a brisa, pairando nos sonhos acordados, vive a nos presentear o dia. Numa onda de insistente alegria, nos convoca a tomar gosto pela vida. Eterna amabilidade que nos traz, independente da estação, do dia, com a paz que inteira irradia, nos comove e cativa. Sentar sozinho bem longe e ficar espiando-te na surdina, pura poesia. Se estiver longe, um vazio nos invade, incomoda e ofusca a rotina. Sem sua presença, o medo nos toma a caçoar nosso próprio brilho. Viva, vida, para sempre juntos estaremos, mesmo que em fantasia.